Estamos chegando com o Pretinho Básico pela Rede Atlântida, ao vivo para todo o sul do Brasil. Obrigado pela audiência. 6 da tarde. Chegamos com os queridos do Big. O Big é preço baixo todo dia. O Big nos levou na casa da dona Ruth neste sábado. Fizemos um pretinho ao vivo de lá. Anteontem tava demais. Muito obrigado a dona Ruth, sua família e seus amigos que nos receberam como reis em sua casa. Damileira, moda está nas ruas e nós estamos com o Pretinho Básico até as 19 horas com o Porazinho. Fala, Porazinho. Oi, meu velho. Beleza, Marcos? Minha velha. Meu velho. Opa, tudo bom, Potter? Tudo bem, gente. Mr. P. Oh. E aí, Maurício Amaral? E aí, gente? Beleza, o Duda Garbi trouxe o Geiso pra gente aí. Fala, Geiso. Oh. Beleza, Geiso. Oh. E a estrela móvel do programa de hoje é o cara que nos emociona na zero hora. Davi Carrasco. Não, parou. Parou. Começou sozinho. A gente faz isso aqui todos os dias, velho. Todos os dias. E vocês atravessam a bateria, velho. Davi Coimbra! Davi Carrasco! Davi Carrasco! Bicha! Davi Carrasco! Pederasta! Pedófilo! Pedófilo! Ele quis dizer pedestre. Tá. Tudo bem, Davi? Tudo bem. É o galo cinza e vingador deste programa. Vingador. Se tem alguém aqui que nos vinga, é o Davi Coimbra. É verdade. Muito bom. Eu sou Alexandre Fetter, somos a rapaziada do Pretinho Básico. Com muito prazer, é um privilégio. Até as 19 horas estaremos com a audiência da Atlântida. Destaques comentados do Clique RBS. Por volta do meio-dia de hoje, o impostômetro atingiu a marca de 300 bilhões de arrecadação. Em arrecadação. Devia ter um impostômetro, né? Caraca, meu. Mas tem vários. Tem. Dá pra mandar um dinheiro pro Japão já. No mesmo período do ano passado. Não, né? Só um pouquinho. Antes de mandar dinheiro pro Japão, que precisa. Tem dinheiro lá, tem que resolver com o dinheiro do Brasil os problemas do Brasil. Desculpa. Bota dinheiro no posto de saúde lá do bairro que não tem médico. É que o Brasil é assim, né? O Brasil, quando teve um pouquinho de dinheiro, vamos ajudar. Dá o FMI, vamos emprestar para FMI. Exatamente. Bom, no mesmo período do ano passado, a marca foi alcançada no dia 29 de março. O valor foi arrecadado 8 dias antes. 300 bilhões de reais. Esse ano. Eu tô cansado desses caras aí, meu. Chega mais perto do micro. Esse cara do impostômetro aí, meu. Todo mês vem um cara, o impostômetro bateu no relógio e tal. Vamos fazer alguma coisa, pô. A primeira vez é legal, o cara, pô, tem os caras preocupados com os impostos. Aí na segunda tu pensa, olha onde bateu já. Aí terceiro, recorde de arrecadação. Mas começou a cansar já. É que o brasileiro, cara. É a décima vez. É tipo nariz de palhaço. É que o brasileiro é exatamente assim, Marcos. É tipo nariz de palhaço. Protesto com nariz de palhaço. Exatamente assim o brasileiro. Paga imposto e paga imposto. E não tem nada de troca. Eu achei que reclama quando alguém diz que o impostômetro bateu em 300 bilhões. Sabe o que vai acontecer com o brasileiro, Marcos Pianchi? O brasileiro sou eu, o brasileiro, caso. Tu e todos nós. Vamos continuar pagando imposto. Não tendo nada na troca. Eu achei bonita a iniciativa. Agora, pô, se tá tão organizado aí, tem até uma máquina que mede os impostos. É o impostômetro. Então tu faz alguma coisa, pô. Organiza algum protesto. Quem? Esses caras aí do impostômetro, poxa! Eles já estão lá medindo. Cara, eles estão fazendo a deles, já estão nos informando, já estão informando a população que o governo até agora já arrecadou 300 bilhões de reais, cara. Não é 300 mil, não é 300, não é 300 milhões, é 300 bilhões de impostos, velho. Cansei deles. Organiza alguma coisa aí que eu vou no protesto. Mas é importante destacar. Que em 2009 o valor, estes 300 bilhões, foi atingido no dia 13 de abril. Em 2008, no dia 14 de abril. E agora, em 2011, no dia 21 de março. Quase 3 semanas antes. É o fim do mundo também, mais um sinal, cara. E vem o imposto de renda ainda, né? É isso, que o povo não pagou o imposto de renda ainda. E vou te dar uma barbada, Pianjo. Tu quer acompanhar o impostômetro pela internet? Não. impostômetro.com.br. Qualquer cidadão pode acompanhar o total de impostos pagos pelos brasileiros. Bota nos seus favoritos. Tem outros sites nos meus favoritos. Quais? Não, por hoje tá bom. Aproximadamente 10 carcaças de carros ficaram à mostra no leito do Rio dos Sinos, em Taquara, devido à baixa do nível de água do rio. Caraca, velho. Só tá fazendo desova ali, né, Magnata? Quais carros? Não diz qualquer. A polícia foi avisada por moradores da localidade de Morro Pelado. Ah, lá no Morro Pelado, é. E o caso será investigado. Cara, mas o que tem de carro abandonado pelas ruas de Porto Alegre? Aqui no Morro Santa Teresa tem um monte, né, Davi? Não, isso aí é na intenção, eu acredito que seja, de fazer subir o carro. Sim, que é óbvio, tá. Mas a gente vê aqui, a gente descendo aqui o morro, aqui tem carro. Na Avenida Taquari. Carro que nasce mato em volta, né? Impressionante. Para isso, meu carro. Pneu no chão. Isso aí é o meu carro, que tá nascendo mato em volta. E isso é um carro abandonado. Sim. Tem carro, né, que solta muita fumaça, o cara já... Pô, a prefeitura devia de novo recolher isso aí, porque é como se fosse lixo. Sabe quem é o próximo a largar o carro, abandonar? O Peugeot. Um dia ele larga. Um tiro e larga na rua. Mas tem um fotógrafo, tá muito bom. Tem um fotógrafo da Zero Hora, que aconteceu o seguinte: tinha um carro muito velho, tá? Quebrado e tal. E um dia foi parado por um brigadiano e tal. E o cara, pô, mas teu carro aqui não tem condições, está devendo imposto, não sei o que, tem a multa, blá. E o cara fez o seguinte: tá, então vou ver o seguinte, toma aqui a chave do carro e eu vou embora. Foi embora. E deixou o carro. Fica pra ti essa bomba aí. Foi embora. Elevado da seta, é liberado em meia pista nos dois sentidos, antes de ser inaugurado. A polícia rodoviária tá dando ali uma palhinha aos motoristas antes da inauguração para que todo mundo se ambiente com a obra. O elevado da seta vai ser inaugurado amanhã, no dia do aniversário de 285 anos de Floripa. Mas desde ontem pela manhã, os motoras já têm a oportunidade de tirar ali um gostinho da nova passagem. A Polícia Militar é rodoviária estadual. Polícia Militar Rodoviária Estadual liberou provisoriamente para o trânsito uma faixa em cada sentido do elevado. A torcida do Avaí fica feliz da vida com isso, né? É o que precisa, na real. O elevado tem duas pistas, mas depois vira uma só. Aí vai liberar duas, depois vai ter que virar uma só de novo. Vira funil de novo. Até o campo do Avaí é duas. Homem atira 11 vezes contra carro ao chegar em casa em Blumenau. Opa, por volta das 2 da manhã, ele chegou em casa e percebeu que havia um Corsa com placas de Rio do Sul estacionado em frente à sua casa. Diante disso, ele disparou 11 vezes contra o carro. Ah, não, esse Corsa aqui de novo. Tava na garagem dele, isso? Não, aí é que tá. Não tava na frente da garagem, eu acho. Tava na frente da casa. Cara, era alguém que ele não gostou. É, não. Né? Ele pensou assim, pô, esse cara tá lá dentro com a minha mulher, só pode ser isso. Pum. E aí deu 11 tiros contra... Disparou 11 tiros contra o carro. Eu quero contar uma história rapidamente. Vendeu o sofá depois. Pois é, ninguém tava dentro do veículo e depois de atingir o automóvel, ele entrou em casa e agrediu a mulher. Alguma coisa ela fez. Tá fim de confusão. Sabe aquele Corsa ali? Toma! Não é só ódio com a Chevrolet. Não é nada. Alguma coisa ela fez. Aí, cara, e o dono do Corsa? Não. Ou ela comprou o Corsa, né, cara? Ele não queria que ela comprasse. Pode ter sido. Ela quis fazer uma surpresa pra ele e ele fez uma surpresa pra ela. Eu quero um Celta! Tá, eu odeio o Corsa, meu! Parei um pouquinho. O cara devia estar com a esposa dele. Porque senão o cara iria lá na delegacia. Vem cá, eu quero registrar aqui. Te deram um tiro no meu carro. Fugiu pela janela. Pelo par dos pontos do Corsa. Ah, pode ser. O cara do Corsa sumiu. Pode ser. Cadê o cara do Corsa? Tu vai embora. Eu não quero acompanhar. Essa história tem que ser acompanhada de perto pelo Pretinho Básico. Marcelo e queridos, aqui, ó, eu só tenho um momento na vida onde eu saco a minha pistola e dou um tiro em carros estacionados. Quando eu chego pra entrar com o carro na garagem, tem carro na frente. Aí foram os pneus. Aí não, aí eu descarrego, né? Porque não dá pra querer, né? Um troço que não dá pra querer, né? Vamos combinar, combinem comigo. Dá pra querer. Concordem comigo. Atira. Não dá pra querer. A cidade que aconteceu, isso aí. Blumenau. E é Blumenau. Tu tem por lá? Não, Blumenau não. Em Blumenau tem muito corno. É mesmo? Tem corno. Ah, para que tem. Tem corno em qualquer lugar. Tem mulher que trai homens. E aqui nessa sala tem corno, churrachado. Lá em Blumenau tem gente, mulheres que traem seus maridos. Segundo o Carlão Fleck, que o Potter conhece, lá no Pará, existe uma cidade que toda a população, 100% da população, é masculina, é de cornos. Cornos! 100%! Não tem nenhum homem lá que não seja corno. Rapaz, todos eles resolveram em reunião, numa assembleia, falar assim: ó, todo mundo vai ser corno. Todo mundo é feliz. ninguém. O medo do corno é saber que o outro sabe que ele é corno. É isso aí. Não é simplesmente a mulher dele tá perdendo alguém, entendeu? Mas se a gente criasse uma sessão aqui no Pretinho, por exemplo, de ouvir os ouvintes. Fala corno. Fala corno. Ah, o que ia ter de vez em quando tem. O que ia ter de cara ligando pra cá e contando sua história? E melhor, Davi, aí a gente podia eleger o corno do mês. Claro. Uma vez por semana. Melhor história. Uma vez por semana a gente recebe uma história de corno. E a foto vai pro blog. Foto o corno do mês, e a gente entrega um troféu corno do mês. E aí vai ganhar um guarda-sol do Pretinho com os buraquinhos. O guarda-sol da Trânsito com os buraquinhos pra cabeça agora. Porque o corno ele quer ser ouvido, né? Claro, ele claro. Quer o corno precisa desabafar. E a mulher tem que valorizar o corno. Porque respeitar o cara, porque o cara é bem sucedido, rico, famoso, bom de cama. É barbado. É barbado, é fácil. Quero ver respeitar um cara que é broxa, corno e pobre. Aí que o cara vê a mulher. Aí o cara vê o caráter. Se a mulher amar esse homem, se a mulher. Aí é uma essa verdade. É uma mulher de verdade. É verdade. Aí é mulher. Olha. Não, a mulher ela pode guampear o cara, o cara pode ser corno, mas a mulher tem que amar quem ela corneia. É, se ela amar de verdade, continua com esse corno. É, mas brocha, é aí que tá. Não dá, peraí. Não dá. A traição é apenas cara, canal. Mulher que ama não trai. Feta, tu é muito prático. Trai. Às vezes acontece traição. Não. Mulher que ama não trai. Sim. Não trai. Trai, vai por mim. Trai. E por vingança ela trai. Vai por vingança trai. Trai. Ah, então talvez ela ame. Vamos trabalhar mais a culpa. É isso aí. Todas as mulheres, sejam elas quais forem, elas traem. Todas, qualquer tipo de mulher. Apaixonada, casada. Não, o caminho é outro. Toda mulher correta, toda mulher respeitosa, toda mulher ética, toda mulher que verdadeiramente ama, que tem o sentimento de amor dentro dela, não trai. Trai. Não, mas essa mulher não existe. Culpa, essa mulher não existe. Tu tem que trabalhar a culpa. Enaltece, elogia, joga na pessoa o que mais ela necessita ter e deixa ela... Não, mas... nunca vou fazer. Claro que aí depende do lado que tu está, né? É. Porque, por exemplo, tu pode ser só uma suposição, apenas suposição. É um supositório. Tu pode ser o Mr. P, por exemplo, que está satisfeito com o seu relacionamento conjugal e que não espera que a sua esposa o traia. Pode ser o Potter, por exemplo, que está assediando uma mulher casada. Ai, e aí ele quer que ela traia. Denúncia, minha! Não, mas aí o problema é do Potter, não dela. Não, eu tô dizendo quanto valoriza. O elogio, mas é quanto valoriza. O elogio é que faz a pessoa não fazer o que não deve. Não, botar a confiança na pessoa. Por isso que eu tô te dizendo. Eu tenho um amigo. Que ela se sinta culpada. Tá? Um amigo que pegou uma mulher casada certa vez. Tá. Né? Casado, o amigo? O amigo não é casado. Tá, mas ela era. Pegou uma mulher casada. E ao namorarem, os dois namorando, ela dizia assim: ai, o Rodrigo não merece isso. Não, mas isso. Rodrigo não merece isso. Sério, cara? Dizia. Palavra. Então ela amava o marido. Palavra da salvação. Amava mas que barbaridade. Amava o Rodrigo, gostava do Rodrigo. O Rodrigo era um mesmo bom assim marido, fazia. Um bom pai, e ela ia lá e traía. Mas pelo menos quanto mais amada for, quanto mais confiança ela tiver e sentir daquele que está com ela, mais difícil ela é de trair. Tipo assim, esse caso dessa mulher é tipo um usuário de droga, que não quer mais se drogar, mas igual ela tá lá. Ela não merece. Ela quer agora, se sentir pecadora. E peraí. Agora eu vou falar uma coisa que é o pior, que eu mais aumenta depois na de sociedade. Ti eu quero falar. Cada vez aumenta mais a felicidade dos cornos. Os cornos querem cada vez mais serem cornos. Mas pare um pouquinho, só um pouquinho. Querem participar. Eu agora vou falar, pare um pouquinho. Nós estamos bancando os babacas aqui, né, tio? O único solteiro da mesa é o óbvio que tem que defender isso, porque ele quer pegar as mulheres tudo, né, tio? É óbvio. É o que eu tô dizendo. Nós somos trouxa de ouvir ele. É óbvio. Vamos perguntar para o único solteiro. Vamos perguntar para o único solteiro da mesa. Potter, já teve muitas experiências com mulheres casadas? A maioria com mulheres solteiras. A maioria. Ele quer maioria é quanto? 60% não, ou maioria, 51%? Grande maioria, perto de 78,7%. Olha só, o Pi falou uma coisa aqui rapidamente pra gente encerrar pergunta, o assunto. Mas, não, eu só quero. Só mais uma. Pergunta. Cada um tem uma pergunta pro Potter. Cada um tem uma pergunta pro Potter. A minha é a seguinte: no último mês, alguma casada? Não, 2011, absolutamente tranquilo. Sem casada. A última namorada que eu fiquei foi em novembro de 2010. Ela tinha namorado. Ela tinha namorado. E a inicial contigo. Do nome dela. Ficou comigo. E aí eu quero a inicial do nome. E agora ela tá onde? Ela tá solteira. Ah, tá solteira. Eu acho que ou seja, peraí. Ou seja, e aí tu largou ela, tu acabou com relação, com o relacionamento da mina. Não, eu era um dos caras que ela fazia. Ah, tu era um dos caras. Respeito a ela. Era um dos caras, ela era uma safada, então. Não. Ela tava com um cara há mais de 7 anos, uma crise, o cara não namorava mais ela, não dava mais bola pra ela. Qual o carro que ele tem? Só um pouquinho. Em respeito a ela, não vamos desrespeitar ela, por favor, o nome do namorado. O nome do namorado. Em respeito a ela. Não. O que você ia falar, Peter? Eu queria só dizer pro Pi uma coisa. Pi, não vai atrás, Pi, dessa história de que quanto mais a mulher se sentir segura, quanto mais o cara se demonstrar apaixonado, fiel, menos ela vai trair. Não, Pi. Ao contrário, Pi. Quanto mais segurança esta mulher tem sobre o marido... Sobre o marido. Tem que deixar a pulga atrás da orelha. É o marido dar confiança a ela. Então, deixa, é isso aí. Ela se sente segura. Deixa o menino jogar. Ela se sente segura. Tu confia na pessoa. Quanto mais tu confia na pessoa, mais confiável ela se torna. O pique é criar aqui hoje. Tudo bem, o que a humanidade não conseguiu criar até exatamente. Hoje. Exatamente. O pique é criar o remédio pra cornice. É, Não existe. Não há mulher ou homem que está livre disso. Independente do que esteja acontecendo. Agora tu mandou bem. Do Rodrigo. Está livre de não está. Tu não pode generalizar, só um pouquinho. Tu não pode generalizar que todo homem trai e toda mulher trai. Não pode. Não pode. Ninguém falou em nenhum momento isso. Okay. Tu falou. Falou. Deu a entender. Não. O que ele disse é o seguinte, não é que toda mulher trai, mas toda mulher pode trair. Mas aí todo mundo pode, né? Se o cara trata bem, se o cara trata mal, pra trair. É isso que eu tô falando, não há remédio pra isso. Uma mulher muito bem amada e uma mulher nada amada, as duas podem trair. Pra trair basta querer. É só querer, velho. É só aparecer o cara. Não tem antídoto. Agora eu queria ouvir o Davi. Vocês estão dando opinião de vocês baseado na própria cabeça de homem de vocês, não pensando na cabeça agora, da mulher. Eu pensei como mulher. A cabeça da mulher tá cada vez mais parecida com a do homem. É isso aí. A cabeça da mulher tá cada vez mais parecida com a do homem. É um troço espantoso. Isso é culpa do homem, né? Não, é culpa da sociedade. A mulher começou a trabalhar, começou culpa a entender. Culpa da sociedade. A mulher tem o dinheiro dela, a independência dela, ela pode ir pra onde ela bem ela não entender. Tem mais não que... depende mais de ninguém, então o a vida é dela. Tá. Se o cara que ela tá começou a sumir, não comparecer, Olha só que coisa maravilhosa, mas deliciosa. Ela tem que ser direita, ela tem que ser honesta, proba, entendeu? Aquela mulher quase virginal, não é virginal porque tá casada. E aí, ela trai aquele cara que trata ela bem. Ele é direito com ela, tá tudo certinho, ele ama ela, eles têm um lar perfeito, aí ela trai, então ela se sente uma pecadora. Isso é maravilhoso! É bom ser pecador! Isso é uma delícia! Davi, ela tá pecando! Mas não é isso, cara! Agora tu te coloca na condição de personagem deste conto. Tu és o marido. O traído. E aí? O que o cara vai fazer? O cara tem que aceitar. Tem certas coisas na vida que o cara vai fazer. Davi, quantas guampas... O senhor toma o gol, como dizia o filho. O cara se manda. Davi, as guampas que levastes... Tá? Como é que estava o teu relacionamento quando foste esgompeado? Eu vou dizer, vou ser sincero com você. Não gagueja, meu. A questão, por exemplo, da guampa, eu já levei guampas de namorada, em que eu vivia longe dela, entendeu? Ela em Cachoeira, eu aqui, ela em Cachoeira. Quando eu cheguei, tava ela aquele blusão. Com uma letra que não tinha a ver com o meu nome e nem com o nome dela. Letra Z. É. Quem é esse? Zé. Zeus. C19. Zeus. Boa, Zeus. Mas nós estávamos distantes, entendeu? Então, tu não enxergava. Tu não pode botar a mão no fogo pelas pessoas que ficaram próximas de ti. Não, mas eu não sei, né, cara? Eu não confio em nenhuma mulher que eu tive na vida. Nenhuma. Nenhuma, zero. 0%. Eu acho que todas elas fizeram... Se tu citasse o nome de todas, a gente passaria o programa todo. Eu volto a... É importante salientar que Potter usa o microfone nesse momento. para já plantar algumas sementes, porque obviamente ele vai se deparar com inúmeras mulheres daqui pra frente que vão olhar pra ele. Eu sou confiável. Como é assim que tu duvida que eu sou confiável? Me dá uma chance. Me dá uma chance que eu te provo que eu sou. Ah, eu? Já deixou de ser. Ele vai dar essa chance. E agora eu vou quebrar, eu vou quebrar. E eu fui feliz com todas elas. Todas as mulheres que eu pude me aproximar. Não, mas o importante é isso. O corno não tem que saber, entendeu? Pode ser corno, mas o corno não tem que saber. Mas é que se ele não sabe, ele não é. A não ser que os outros saibam. Os outros saibam, aí ele é. Não, só... Aí ele é. E aí ele é o pior corno que existe. É isso aí. Não, o pior corno é aquele que acha que não é e debocha de quem é. Esse é o melhor. Esse é o melhor. Como é que aconteceu num bar que tu tava? Não, em Alegrete, uma vez um cara tava na casa dele, aí a guria dele saiu escondido num bar, ficou com o cara e ligaram pro cara. Tchê, a tua guria tá ficando com o cara aqui na boate. O cara pegou uma calça jeans, foi lá e apanhou pro cara. Apanhou do outro. Foi lá pra bater no corno e caga lembra. O corno saiu de casa pra apanhar. O meu amigo Fernando foi corno 7 vezes de 7 mulheres diferentes. Esse merece. Esse é especialista. Vai ser pro resto da vida. Mas quem é que vai saber se nós não fomos também todas as vezes cornos ao nosso lado? Sim, mas ele sabia. Pois é. Ele sabia. Puda, cara, olha, é conversa de macho. Tem aquela frase. Nós estamos há 15 minutos aqui rodeando corno. Depois eu falo mais pra goleira. Acabou. Aí vem o Girimu. Flato do dia no Pretinho Básico, hoje com Girimu. E aí, Girima? Como assim? Beleza? Tudo certo. Já foi pra isso, Girimu? É corno, meu. Tomar no teu, entendeu, cara? É corno, não é? Já foi corno, Girimu? Isso, e se fui também, tu acha que eu tô? A Vanessa lá, tranquilo. Cara... confiança dela em mim, entendeu? A base do relacionamento, cara, eu sou reto, meu. Cara, o que eu fui bagaceiro, eu fui lá. Tu é reto ou tu é torto? Tu já foi bagaceiro, Girimum? Eu sou torto. Já fiz muita loucuragem, né? Vai, Girimum, vai. É, pô, valeu. Isso aí, Pedro. 8:40, tu sabe, né, meu? 8:40, Luana Piovani curte Praia do Leblon. Ah, essa aí tu sabe quem é, né? De manhã, 8:40, segunda. Ela tá ficando com um novo cara aí. É, o novo cara. E o cara que tava ficando com a Luana Piovani já tá pegando a Aline Moraes. Fábio Simão. A Luana já. Felipe Simão. Não, mas ela tá com outro cara novo. Não, a Luana Piovani tá com outro cara. O cara maravilhoso. Que tá pegando a Luana, o cara tá com a Aline Moraes. Maravilhoso. É, eu queria citar novamente. O grande aqui, pegador da sua geração. Cada vez que a gente fala da Luana Piovani, eu queria citar o filme A Mulher Invisível. É, espetáculo. Onde ela está fazendo uma atuação exemplar. Ela tá muito bem. Eu também admiro muito o trabalho da Luana muito Piovani. Vocês gostam dela? Admiro não, o trabalho. Não, eu não nem sou. Assim, não, mas nesse filme ela tá bem legal. Tá legal, mais uma. A Luana Piovani é chata. Chata. Tô contigo. Um abraço pro Fernando aqui de Porto Alegre. Vai. 10:34, Letícia. Birk Royer, Cagê. Birk Royer. Que é tão igual. É Girimum, né? Girimum. Birk Royer. Curte a praia com o namorado. Aê, Birk Royer. O namorado? O namorado da Letícia tem mais cintura que ela. Talvez o grande namorado da sua geração. Meio-dia 23. Aline Moraes circula pelo Rio com ex-namorada de Piovani. Ex-namorado. É. Maravilhoso. Os três são ótimos. 14:29. Tiago Lacerda almoça com a família em churrascaria no Rio. Bagaceiro, esse é bagaceiro. Bagaceiro, tu acha, nele? Viaja por aí, pega até camareira de hotel de Beira Estrada. Ah, para, Neila, onde é que são essas coisas? Tem histórias, os bastidores da Globo. Os corredores da Globo são o melhor informativo. E lá, 16:16, Sandra Bullock passeia com o filho em Nova York. Levou as Guampa, ela levou as Guampa. Quem? A Sandra Bullock levou Guampa. Do marido. Quem era? Marido. Jesse James. É, mas aí dá pra entender o cara, porque ela tava muito bem concorrendo ao Oscar, e aí quando a mulher quando a mulher tá muito bem sucedida, merece, né? Não é que merece. É uma rasteira. O cara se sente inseguro. É tipo assim, o cara pensou, agora tu vai ver quem é o cara. Cabelinho nos olhos. Fica ruim pro cara. E aí o cara busca amor, busca afeto. Gostei disso aí, hein? Muito bem, quem mais que tem aí, Girimu? E agora? Questão de. E aí, Girimu? 12! 22! 44! 55! questão de 22 patas hoje, hein? Ah, da tarde. Sim, ficaram se papagaiando aí, falando de traição. Ei, e tal. 22 minutinhos atrás, nada mais do que isso. O que aconteceu, Gilivão? Nada mais do que isso. 22, Mariana Rio Ximenes. Eu só tava esperando pra ver que era o primeiro que ia se jogar. Bora. Ah, é nóis. Mariana Ximenes circula em aeroporto no Rio de Janeiro. E aí, Neila? Maravilhosa, talvez a grande viajada, a atriz mais viajada da Globo é a Mariana Ximenes. Maravilhosa, e só vai de primeira classe, é um presente que ela se dá. Obrigado, tal, Girimum. Vamos ver aí, Davizinho. Não, ainda não, meu, segura a tua onda aí, daqui a pouquinho. Vamos ver, Davi. Queridos pretinhos, venho por meio deste relatar a minha indignação com as meninas. Oh. É uma menina que tá falando, Fernanda Vogt. Me chamo Fernanda, moro em Santa Maria e tenho 20 aninhos. Hoje, com essa moda das roupas ultra mega coladinhas no corpo, as coleguinhas da minha faculdade estão ficando sem se alimentar direito durante 2 ou 3 dias. Ah, não, o absurdo dos absurdos foi certo dia em que uma colega que já não havia comido nada no dia anterior foi para a aula sem comer. É ruim. Na hora do almoço ela não comeu nada e à tarde ainda por cima comeu apenas um micro pastel assado que media uns 5 centímetros. Ah, não bebeu nada? Leite, não bebeu? Não fez nada? Fomos num local onde a galera costuma beber após a aula e por ser início de semestre estava cheio de calouros. Após algum tempo, a menina em questão começou a passar mal e nem tinha bebido muito. Claro, sim, não comeu nada pra beber, né? É. Dias depois, essa menina ao me ver jantando falou o seguinte: Fer é ela. Fer? Ah, eu podia, né? Fer, tu tem que te cuidar e parar de comer. Tem que agarrar e se cuidar. É porque a Fer deve estar, né? Magrinha, né? É, precisando talvez, de amparo, né? Não, sobrepeso. Não, a feira deve ser normal. A feira deve estar normalzinha. Não, deve estar com sobrepeso. Tudo bem que comer demais não é legal, mas parar de comer nunca fez bem à saúde de ninguém. Quem tem que parar com alguma coisa são essas gurias que estão se tornando anoréxicas por quererem seguir padrões de beleza e real. Muito bem. Até porque homem gosta de mulher com carne, magra. Carne. Eu concordo com a amiga carne. Da Fernanda, eu acho que tem mais é que parar de comer mesmo. Osso quem gosta é cachorro. Osso quem gosta é veado de passarela. Eu gosto de uma magrinha. É pra caber as roupas que costura. Mulher, homem mesmo gosta é de carne. Isso aí, pô. É a carne. Bolu. Entre a Letícia sem cintura, Birkenhauer, e a Melancia. Nani People. A Preta Gil. A melhor de todas. A Preta Gil. A Ellen Roche. Ariadne. Mas aí é um exemplo de coisa. Não, Ariadne falta alguma coisa, né? Não, mas eu é legal a magrinha. Depende do ponto de vista. Ah, Maurício se entregando, Atenção, pessoal, Maurício se entregou. Ariadne aqui só fala mal agora, porque depois de saber, porque antes de saber, todo mundo falava, lembra quando saiu, os participantes do BBB aqui, a gente foi olhando fotinho por fotinho, quem chegou naquela moreninha indiazinha, nós, olha uma indiazinha, gostosinha, não sei o que. Era homem. Mas talvez o Maurício tenha gostado mais agora. O ensaio da Ariadne vai ser sem cortes. Olha, deixa eu mandar um beijo querido, carinhoso, em nome da galera do Pretinho aqui, para duas pessoas muito especiais, o Seu Felício e a Dona Tânia. Estamos ouvindo o casal Seu Felício e Dona Tânia, o Chorro e a Chorra, que estamos ouvindo neste momento aqui no Pretinho Básico. Que legal. Muito obrigado pela audiência, queridos, um beijo em cada um. Vamos fazer os classificados, ô Almir, me ajuda aí, Almirzinho. É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Duas ofertas da nossa audiência. Olá, amiguinhos do PB, me chamo Bernardo. Estou colocando à venda um apartamento de 2 quartos em um condomínio fechado na Loma do Pinheiro. Ou troco por outro apartamento também com 2 quartos. A proprietária é minha mãe, a Dona Amélia. Ó. Oh. Sempre lembrando que a Amélia é que era a mulher de verdade. Se alguém tiver alguma proposta, a favor enviar para BD, B de bola, D de dado. Ou melhor, B, desenhista. B desenhista, Bernardo desenhista, @gmail.com, que conseguirei o telefone da Dona Amélia para contato. Olá, bebês, vem por meio deste que é campeão no ramo dos anúncios. Mas classificar que necessito vender meu restaurante na Lagoa da Conceição, em Florianópolis. O motivo é que meus pais estão se aposentando e quero dar a eles descanso depois de uma vida batalhada e cansativa. Muito bom. Fiquem em ótima localização, bem no centrinho da Lagoa. Mas ali no fundo, no centrinho da Lagoa? Centrinho da Lagoa, que engraçado, né, Guilherme? O restaurante é completo e dispõe de dois ambientes, uma área de 180 metros quadrados e que é tradição na Lagoa há mais de 10 anos. Interessados podem mandar e-mail para vendo.restaurante.lagoa@gmail.com, que envio fotos. Repita. vendo.restaurante.lagoa@gmail.com. Agradeço a vocês mais uma vez a oportunidade de anunciar de graça nos classificados do Pretinho e, se puder, manda um fiadapu. Fiadapu! Para os daqui e um tchê! Tchê! Pro pessoal do Bem Batido, ficaria honrado. Grande abraço a todos aí. Papai? Parabéns pelo programa. Sou fã há muitos carnavais. Diego D2 mandou pra gente. D2 lá do Bem Batido. É o D2 do Bem Batido. Presença, hein, Batido? Tá bem batido mesmo. Pause. Almir quer empolgar. E aí, Almirzinho? Tudo bom? Tudo beleza. Tu bebeu? Eu bebi um pouquinho. Porra, não vou nem negar, cara. Bebi. Tá caidaço, Almir. Tá ruim. Tá ruimzinho. E aí, Almirzinho, fala pra nós aí. Tamo aí com um novo produto. Hã? Produto de qualidade. Produto de qualidade é o produto da Employment. Employment? Almir Employment. Almir quer Employment Relationship. Que estrago. Relationship. Amor. Cuida dos relacionamentos, é isso? Almir, não, Employment. É de empregamento. Empregamento. Nossa, gente, que bode, hein, Almir quer Employment Relations. Tava com a dona Ruth? Não, tá. Quem é a dona Ruth? Dona Ruth, nosso ouvinte de sábado que nos recebeu na casa dela lá. Gosta de uma manguaça? Tava bem, mas tava feliz da vida, isso gosta, é que importa. Gosta, isso que importa, alegria. Tá bem contente, né, Almir? Tá alegre. Tô alegre. E o viaduto da seta lá, Tô de bola, vai ficar bom aqui. Que vai, Almirzinho, qual é o... Almir, tem churrasco da firma hoje, amigo. Como é que tu vai no churrasco, Almir? Vamos lá. Sabe que tá ouvindo, tava ouvindo um papo nosso aqui sobre cornos? Não tava. O Almir, quando bebe, ele repete assim, não tava. Juro, não tava. O que tu quer anunciar aí, Almir? Um emprego. Hã? Emprego. De quê? Emprego de assoprador de airbag. É uma vaga, né? O cara fica ali e tal, se bater, o cara sopra o airbag pra alguém não... tem que soprar. Na hora que ele sopra. Sopra na hora. Tá, gente? Uma baita pergunta, tá onde vem o vento que assopra o airbag? Desanimado o Almir hoje. Tá bom, gente? Um grande abraço aí. Uma bomba. Não vai deixar e-mail pra contato bom, nem nada? Não. O e-mail é aquele de sempre. O de sempre. Do estagiário. Exatamente. Todo dia eu falo e-mail aqui, vocês sempre me pedem e-mail de novo. Ai, hoje, 8 da noite, tem bola nas costas aqui na Atlântida. Show do intervalo, a gente volta em seguida. Sabe com quem? Hoje é Leandro Damião, né? Seleção. Leandro Damião, é verdade. Daqui a pouquinho, então, 8 da noite, né? Aqui no Bola pro Rio Grande do Sul. Estamos de volta ao vivo para todo o sul do Brasil pela Rede Atlântida com o Pretinho Básico. Estamos com o Big. O Big é preço baixo todo dia. Da Milera Moda está nas ruas. Vamos fazer os classificados aí, doutor. Não, os classificados. Doutor Bebel, doutor Peter? Tá, sai daqui agora. Não vou negar. Doutor Peter bebeu também, doutor Albino? Puta que pariu. Vou lhe falar um troço. Vai, doutor Nelson. Casa Perini Especial é um agora. Aprecie com moderação. Apresenta. Bola nas costas. Manda aí, doutor. Doutor Pepper, hoje tem jogão de futsal, doutor Pepper. Ah, é bom, né? A TBF joga com os Santos. Os Santos do Falcão. Por falar em jogão, cara. Baita jogo de bola. Tem o Floripa com a Soema também. Né, doutor Pepper? É verdade. Exatamente. E o Leandro Damião é o novo convocado do Mano Menezes. Impressionante, hein? Que é isso, hein? Que achou, Santana? Eles ainda não convocaram o escudeiro. Mas o escudeiro é argentino. Mas joga no Grêmio. Aliás, o Damião é nosso convidado, já fechou, já fechou. O Duda Garbi. Vai participar hoje do Bola nas Costas às 20h. Quando todo mundo quer o Damião vai estar no Bola nas Falei Costas. Falei que o Damião, meio-dia, era um cara normal ainda, né? É. Não era uma estrela. Ver, e o Damião, ele ouve a gente, cara. Ouve a gente, fica mandando mensagem. Parabéns ao Damião. Então não tem por que faltar hoje à noite, né, Damião? Não vai faltar, né, Damião? Não vai faltar, né, Damião? O Carlos Alberto se lesionou, doutor Peter. Vai parar 10 dias. Começa a soprar. Mas ele, em algum momento, começou? Não fale assim. Opa, desculpa, pô. Carlos, Davi, que saudade. Sai o Carlos Alberto e entra o Escudeiro. Os ventos bons pro Grêmio. Aquele gol do Escudeiro. O Escudeiro de perna esquerda ali foi uma sorte, né? Aquilo ali não foi. Aquilo é categoria dos jogadores do Grêmio. E o Havaí, o Silas diz que tá reconstruindo o Havaí. É por causa do tsunami, né? É, exatamente. Era aí, doutor Pepe. Doutor Alceu, muito obrigado pela sua participação brilhante, como sempre, aqui no Falando Pretinho em gol, Básico. Deixa eu recomendar o gol do São Caetano de cabeça no empate contra o Palmeiras, que é uma aula de como cabecear uma bola. Está é uma recomendado coisa absurda. Para você, dona de casa. Já aproveita, já entra no blog do Pretinho, dos blogs mais visitados do Brasil, e do mundo. O final de jogo de basquete. Demais aquilo ali. Real Madrid contra o time de Málaga lá na Espanha, que é inacreditável o que acontece em 33 segundos num jogo de basquete. Inacreditável. Tá tirviado. Hã? Hã? O quê? O que tu falou? Tá tirviado. Hã? É a Samantha, nossa nova colega aqui da Ela Samantha. Fala a hora que ela quer, é isso? O que ela falou? Vamos ouvir de novo. Potter viado. Potter viado, tá bem, cara. Os caras descobriram isso hoje detalhes na rádio, aqui os caras descobriram o Google Tradutor. Que loucura. Aí tu digita a frase que tu quiser ali no Google Tradutor. Duvido, e ele traduz pra ti, tu entendeu? Então isso não é uma menina que tá aí embaixo da mesa. Não é. Contigo. Mas aí no caso. Porque ela fala com a pronúncia em português, né? Mas ela podia falar isso aí em inglês. Ela fala. Vamos ver. Vamos ver ela dizer o Avelha aqui, ó. Avelha. Avelha. Fiada pu, vamos ver se ela fala fiada pu. Ela fala tudo, cara. Mas daí ela vai sentar errado, querido. Vamos ver. Fiada pu. Viu? Fiada pu. Ela é meio gringa, né? Ela é meio gringa, fiada, tá certo. Vamos dar uma rodadinha hoje, Geizinho. O que tu tem aí, Geizinho? Tem as novas padas para o Giovanni Grisotti, tá? Boa, Geizinho. Um grande abraço pro Giovanni Grisotti, um dos maiores repórteres investigativos do continente. Olha a máscara. O Geizinho vai pautar o Grisotti, ó a máscara. Sim, meu, já era hora do Grisotti sair dessas coisas de pardais aí, meu, e começar a investigar coisa séria. Alçar outros voos, né, Grisotti? As coisas que Giovanni Grisotti, tá lá, deveria descobrir. Fetter é gay, meu? Qual o motivo dos atrasos do Luciano Potter, tá lá? A casa do KG, meu. É um laboratório onde se faz experiências com animais? Um dos estudados é o próprio KG. Porque a cobra já foi embora. É o animal mais velho. A cobra tá mortinha lá na casa do KG, cara. A cobra... A horas, é cobra morta. O Maurício Amaral usa medicações controladas, meu? Controladas. Sim, meu. Fatos não esclarecidos da vida de Porã. Gostaríamos de saber. Olha, isso aí é uma bíblia. Tem muitos. É um bom. É bastante Alcorão. Trabalho, então, meu. É. Piangers foi expulso de Santa Catarina? Foi. Então esse já matou, meu. Essa daí não precisa nem vale investigar. Não investigar por quê? Por quê, né? Claro, o motivo. Eu tinha um Corsa preto, só posso dizer isso. Era um Golfe preto. Não. Comprei aqui o Golfe preto. Aí trocou por um Tempra branco, né? Que isso. O Neto Fagundes, salado. Ele usa aplique nos cabelos? Ah, essa verdade, é uma grande Neto, dúvida. O Neto tem um boné com cabelo. Isso, aquele de camelô. É. Como é que é o nome disso, cara, que a mulherada usa hoje em dia? Aplique. Não é aplique. Mega hair. Mega hair. Neto usa mega hair. Netinho mega hair. Eu não sei vocês, mas eu adoro o rabo do Neto, aquele rabinho. Rabinho, né? É. Sempre molhado, né? É charmoso. Sempre molhado. É gel. Fala aí, o que mais? Mandou o Fabrício Oliveira as padas pro Giovanni Grisotti. Boa, valeu. Juiz de futebol, né? Hã? Fabrício Oliveira. Fabrício de Oliveira. Ladrão, né? Um abraço, meu. Ah, Féter, eu posso usar um pouco, Duda, do seu programa, Féter? Pode, Duda. Ah, eu vi o seu programa novo hoje, o Laboratório do Féter. Laboratório Pop? É, vou mandar um... Só pro Rio Grande do Sul. Vou mandar um CD, Os Lobos Não Usam Coleira. Boa, boa. E você vai tocar, Féter. Ainda esse? Ô, papai. Ainda é o mesmo CD, Mr. P. Papai, vamos trabalhar. Vamos trabalhar esse CD. Eu quero falar de uma excursão pro show do Ozzy. Boa! Que mandaram aqui pra mim, Féter. O Ozzy vem aí essa semana ainda. Vai ser aqui o show, pô. Vai ser aqui o show. Mas vai ser excursão da onde? Mas o pessoal quer sair de Tubarão pra ver o show do Ozzy. Bah, eu... Você pode deixar eu falar? Eu tenho saudade da época de excursões. Tubarão? Ah, lá em Tubarão, a galera vai sair, ó, da frente da rodoviária pro show do Ozzy. Da frente da rodoviária. Que horas vai ser, dia 30 de março. Eu já dei aula em Tubarão. Cara, deixa o cara dar o serviço. Deixa eu dar o serviço aqui. É dia 30 de março. Sai da rodoviária a 1 da tarde. Uou. Muita cachaça, muito uísque, muito rock and roll. Nem vem então, filho. Os nem valores vem. Aqui do ingresso é 200 conto. A cadeira é 150, pista e arquibancada. Ah, excursão não garante ingresso. É tudo incluído, inclusive o ingresso. É 90 pila só o bus. Uou, 90 pila o bomba. Aí chega aqui e vai atrás. Chega aqui e te vira. Para, velho. É rock and roll. Te vira. Bah, rock and roll. Aí o é a viagem, né, cara? Ah, é claro. É. Se você quiser vir nessa excursão para o show do Ozzy, venha! Vocês acham que é uma festinha rave, que inclui área VIP, ingresso. Não, é rock and roll. Rock and roll. Mas tem gente que vai sair daqui de Porto Alegre pra ir pra Tubarão pra vir pra cá. Mande o seu e-mail para o Ramon Hertz. Pode soletrar pra mim aqui, Amaral. Ramon? Ah, é o Ramon. Não consegue, Duda. Soletra. H-E-E-R-D-T. Então tá, manda e-mail pro Ramon, ou liga lá, liga pro Ramon! Tá, qual é o e-mail do Ramon? 4891! Não, meu! 383137! Não, peraí, era e-mail! 983137! Ele mandou o telefone? Azar dele, você foi o boi com a corda! Agora já era! Abraço pro Ramon, hert@hotmail.com, show do Ozzy, semana que vem! Você testou a linha pra ver se funciona? Ah, dei uma testada, a linha tá perfeita! O que, que tem aí, Potter? Eu tenho uma piada, né, cara? Piada do Potter! Papel higiênico foi-se do além! Rasga até a alma! O Cristiano, que é motorista da TV, nosso colega ali, pede pra mandar um beijo pra mulher dele, a Tatiane Krause, que amanhã faz aniversário. Opa! Então o Cristiano manda um beijo pra Tati aí, o casal, parabéns pra eles. E aí um paulista trabalhando pesado, suado, de terno e gravata... Vê um baiano deitado numa rede na maior folga, baiano. Aí o paulista olha pra aquele baiano ali e fala assim: você sabia que a preguiça é um dos 7 pecados capitais? Aí o baiano: ó, gente, e a inveja é o quê? Cara, aliás, ontem eu revi esse filme, o Seven, os 7 Pecados. É demais, né? Cara, que filmaço, mano. Impressionante. Led Zeppelin também é foda. Tem alguns filmes que são incríveis, assim, que é uma geração, tipo, do Arthur Gubert, nosso estagiário de 90, 20 anos, né, perdeu. É. Por exemplo, o Seven, ele perdeu. Sim. Não viu o Seven. Ele dá pra tirar na locadora, né? Aquele outro filme, Os Suspeitos, lembra? Demais também. Lembra? Que do também Kaiser Soulser. Pulp Fiction. Tem baita filme. Os Suspeitos também tem o Kevin Spacey, não é? Kevin Spacey também. Não fala nada. Ah, o Arthur perdeu todos os filmes. Perdeu todos. Não, sim, o Arthur perdeu a fase. Perdeu o poderoso chefão. Estrela da Titiolina. Cara, mas daí. Perdeu o último também. Em algum Paris. Momento o Arthur vai olhar pra nós e vai dizer: perderam. Não, nós estamos acompanhando. Pra nós ainda, não. Pô. Mas pra quem só vem. Só quando eu morrer. Assim como muita geração não, olha pra nós pra que gente, viemos antes dele. O meu avô pode falar assim: bato, perdeu o Cidadão Kane no cinema. É, mas aí eu vi no vídeo. Mas eu concordo. Pronto. Que eu perdi, eu queria ter visto. É, porque é um baita filme. Ah, o poderoso chefão no cinema, imagina. Ah. Chegando, assim, fresquinho. Acho falando, que só o cachê, Marcola, manda aí, Marcola. O blog da Maria Bethânia vai custar 1.300.000, né? Não sei se vocês estão sabendo, tá tocando uma música aí, ó. Será que é a Bethânia? Que isso? Peraí que não tá a Bethânia aí. Que música é essa? Helicóptero? Vocês sabem por que vai custar tão caro o blog, né? É que vai ser hospedado o blog dela no Copacabana Palace. Dos 1.300.000, vai 1.100.000 vai pro cara que vai editar os vídeos, vai ser obrigado a assistir todos os vídeos. Insalubridade vai pagar. Vai ter 3 servidores contratados e a segurança vai ser feita pela mesma equipe que cuidou da segurança da Madonna. O papel de parede é persa do blog da Maria Bethânia. caro não é retocar as fotos no Photoshop, mas o tempo que isso vai levar, entendeu? Demora muito tempo. E parte desse 1 milhão e 300 aí vai ser destinado à implantação de um open bar pra ver se alguém consegue pegar a Maria Bethânia. Cara, esse assunto foi o com menor informação já debatido, eu acho, nos últimos dias, hein? É verdade. Últimos meses, né? As pessoas achavam que o governo estava dando esse dinheiro para Maria Bethânia. Não, é que tem muita gente. É o que as pessoas estavam achando. Tá, não, o que as pessoas reclamaram? Tem artista que. O governo permitiu que a Maria Bethânia captasse 1 milhão e 300 mil. Tem artista que o governo não permite. Não, mas captasse com quem? Captasse com outras empresas que vão dar dinheiro para a Maria Bethânia, por exemplo, e não vão pagar imposto. Eu e o Piani, a gente faz um projeto cultural lá e pede pro governo. Não vai conseguir 1 milhão e 300. A gente vai conseguir captar 20 mil reais. Aí a Maria Bethânia tem autorização para captar 1 milhão e 300, aí que tá a discrepância. Mas se ela tem competência pra chegar numas empresas e conseguir 1 milhão e 300 mil, ela pode. Mas o Banco Itaú deve patrocinar. Que isso, Zé Vilker? Eu tenho uma cantada. Cantada. O Zé Vilker tá ganhando dinheiro do bebê, Zé Vilker. Eu não vou negar. Estou sempre tomando uma dose de uísque. Tá certo, tá bom. Eu tenho uma cantada. Eu vou concorrer com o Potter. E com o Geis, conhece o Geis? Aquele guri ali, ó. Ah, esse garoto. O que tu acha dele? Cara, tem uma cara boa para o palco. Não, às vezes eu te para olho. O quê? No... Para o palco. Olha aí, Geis, ó. Uma vez botei no 66 e tu tava fazendo um filme estranho lá, meu. Estranho porque nunca fez. Então não Fábio que está perdendo. Tava com a baleia branca, meu. Faça aquilo que deve ser feito. Telecine. Uma cantadinha. A cantada. Eu olho para a menina e digo: olá, menina. Olá. Sabe o que eu e o Banco Itaú temos em comum? Não. Não sei. Somos feitos para você. Olha. Quem mandou foi o Miguel. Miguel que mandou a cantada aqui pra concorrer. Ele que é de Porto Alegre, pediu um pouco, fica tranquilo pra todo mundo, principalmente pro irmão. Valeu, Miguel. Abraço. Miguel. A gente já vem falando aqui desde o show da Shakira, onde conhecemos Antártica Sub-Zero, desta cerveja com um processo de fabricação totalmente inovador. Ela é duplamente filtrada a menos 2 graus, ou seja, a 2 graus abaixo de zero. Por isso que ela é Sub-Zero. Antártica Sub-Zero é muito refrescante e muito gostosa, por isso muito boa de beber. Galera aqui do Pretinho já experimentou e gostou. Então você encontra a Antártica Sub-Zero. O Almir, inclusive, passou a tarde inteira experimentando. Muito boa. Você encontra a Antártica Sub-Zero nos principais supermercados da sua cidade e também no seu boteco preferido. Antártica Sub-Zero, duplamente filtrada, duplamente refrescante. Se for dirigir, não beba. Não bebe, rapaz. Não bebe. E aí, Davizinho, o que tem aí? Daqui a pouquinho tá na hora de entregar pro Cid Moreira já. É rápido. É melhor ter uma mulher engraçada do que linda. Não, então não vou ler isso aqui. Como é que é? Melhor ter uma mãe engraçada do que linda? Não, peraí, vamos aprofundar. É melhor ter uma mulher engraçada do que linda, que sempre te acompanha nas festas, adora uma cerveja, gosta de futebol, prefere andar de chinelo e vestidinho. Ah, eu não concordo. Ou então, calça jeans desbotada e camiseta básica. É a Maria Gadu. Faz academia quando dá, come carne, é simpática, não liga pra grana, só quer uma vida tranquila e saudável, é desencanada e adora dar risada. Não, é chata essa mulher. É melhor essa mulher. É a Maria Gadu que mandou. É melhor essa do que uma mulher perfeita, com pernas longas e torneadas e sedosas. Essa mulher é legal. De porcelana. Mulher não pode gostar de futebol. Não pode gostar muito, assim, sabe? Não pode gostar muito. Pode torcer pra um time mulher legal e deu. Futebol é chato. Não pode ler jornal, página esportiva, jornal. Não pode. Não pode. Mulher não pode. Tem que ter esse espaço. Tem que acompanhar a Valita, o Grêmio, o Inter, o time dela jogando na Bahia. Mas vai num jogo na temporada. Não, vai. Num jogo na temporada. Aí, participa do jogo e deu, tá bom? É, nas finais. É, isso. Não, em final mulher não pode ir. Final não pode ir. Não, assistir. Vai no dia da mulher que não paga a entrada. Dia das Mães. Final da Copa do Brasil, jogo de volta Grêmio e Corinthians no Morumbi. O Grêmio foi campeão da Copa do Brasil em 2001. E aí chega uma amiga minha em casa e olha assim: que isso? Alemanha e Botafogo? Essa é a mulher. Alemanha e Botafogo. Essa é a mulher. Não, quem é o culpado disso é o Regis Reze, né? Não, aqui, ó, o Grêmio jogando contra o Goiás. O Grêmio tava invicto há 9 meses, time do Celso Roth, lembra? O Grêmio tava na frente no Campeonato Brasileiro. Davi. E uma. Viu, Santana? Era o time. E aí tava um amigo meu assistindo o Grêmio. Um amigo meu gremista assistindo. Uma turma e tal. Era eu? Não era o Pablo. Né? E as mulheres um canto conversando sem nem saber do jogo. De repente, pá, gol do Goiás. Não, Grêmio Cruzeiro. Tá, Grêmio Cruzeiro foi 3-1, pode ser? Sim. Libertadores. Sim, tá. Gol do Cruzeiro. E aí a... Foi 2-2 aí. Não. 3-1 lá. 3-1 lá. 3-1 lá. O Grêmio. Aí, pá, gol do Cruzeiro. E aí a mulher do meu amigo assim. Gol do Grêmio? Não, gol do Cruzeiro. Gol do Cruzeiro? É, gol do Cruzeiro. Gol do Cruzeiro, cara. Gol do Grêmio. Aí pá, gol do Cruzeiro. Ó. Gol do Grêmio? Não, gol do Cruzeiro. Outro gol do Cruzeiro. Aí fala assim, é o cara, é ruim, é aí, ruim. Aí pá, gol do Cruzeiro. Ela, gol do Grêmio? E ele, não, gol do Cruzeiro. E ela, outro gol do Cruzeiro. Aí já, pô, o Grêmio tomou 3 gols, pra mim parece que foram 6. Olha! Cid Moreira, tu tens exatos 30 segundos, Cid Moreira. É o suficiente. Eu tenho certeza, desde que tu sejas objetivo. Sempre sou objetivo. Ah, ótimo. Gosto apenas de saudar vocês, de perguntar como estão, de desejar o melhor. Não te interessa, velho, vai lá. Ah, é uma cabeça aí, agressivo. Cid. Agora eu tava olhando pra tua cabeça, é 20 uma segundos, coisa linda. Cid. Cala a boca, seu merda. Tá, que é isso, Cid? Cid! É 15 segundos, Cid. Você também velho é outro. Cabeçudo. O que achou dessa mão? Pega a minha cabeça. Cid Moreira, 10 segundos, acabou, terminou. Não. Acabou! Não atemora mais nada neste diz Pretinho Básico. Assim, voltaremos amanhã atenção às 13 horas. Acabou, muito obrigado velho pela sua audiência, velho caraca. Velho gagá. Velho. Velho. Velho. Vem, tá, Jussara. Decreto. Jussara. Jussara anda fazendo coisas. Voltamos amanhã com o Pretinho Básico. Valeu!